fiz outra vez um disparate. Só comi bolo e chocolate. E em vez do sumo de tomate, eu só bebi foi Coca-Cola. Sujei de tinta ao cortinado. Deixei o quarto revirado. E não me tenho aplicado nos trabalhos da escola. Eu não posso. Só quem te lembra que no mundo ainda há amor.

vais se abrir, hein? Vais ver o sol brilhará.